Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, dentro da série Apocalipse de Jesus para os simples de coração, que estão em todas as classes sociais, em todas as crenças ou descrenças, em todas as raças, ou melhor dizendo, todas as cores, porque raça pura, isto é ilusão neste mundo. Já lembrei aqui que mesmo na Alemanha, na Áustria, na Germânia, quantas multidões passaram por ali, inclusive os hunos, que ficaram muitos e muitos anos e não foi jogando bola de gude. Esse apocalipse, nesta análise que fazemos aqui, de improviso, fala ao coração. Porque muita gente teima em apresentar o apocalipse do Cristo como coisa tenebrosa. Então só vão há aquelas passagens que abalam com o fito não sei de quê, de mostrar ao povo que o apocalipse aterroriza. Não, não é esse o trabalho do apocalipse, e ele não aterroriza. Tudo aquilo que aparece ali sacudindo as consciências é apenas o resultado da semeadura de homens e das nações constituídas por nós, os homens. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Tanta gente exalta o livre-arbítrio, faz questão de ter livre-arbítrio. Eu também quero. Quem não quer ter liberdade para agir? Mas liberdade tem suas consequências, como a escravatura também, os seus tremendos prejuízos. Vejam o Brasil, 13 de maio de 1888, Lei Áurea. Mas o espírito de senzala continuou. E é difícil arrancar esse espírito de senzala das consciências. Então o que é que nós vemos acontecer? Já comentamos aqui, lembrando a chegada dos colonizadores. Saltavam das suas caravelas, das suas naus, e trocavam coisas preciosas com os índios, entregando aos indígenas espelhinhos e coisas assim, sem nenhum valor, aproveitando-se do deslumbramento de um povo que tinha como extraordinárias aquelas coisas tão comuns. Passados tantos anos, centenas de anos, esse deslumbramento continua. Coisas preciosíssimas do Brasil e da sua extraordinária, notável cultura são trocadas por espelhinhos e por gente culta, erudita. Muita gente, quando pensa em guerra, imagina bombardeios, das armas, dos artefatos mais terríveis, estrondantes. E não há guerra mais terrível do que a cultural. É evidente que todas as culturas devem permearem-se. Isso é natural. As fronteiras pelo mundo inteiro estão caindo. Allan Kardec já previra isso. E o próprio Cristo anunciar um só rebanho para um só pastor. Mas eis que Jesus via todas essas transformações, segundo o seu excelso espírito, desenrolando-se. Naturalmente que, sendo ele um grande psicólogo, sabia de antemão que, pelo comportamento humano, as coisas não seriam da melhor forma possível, até que o homem deixe de ser ainda tardígrado aos chamamentos da sua alma imortal. Daí o Apocalipse aí. As transformações têm que acontecer. Os fatos sobrepujam as criaturas, porque os fatos são consequência de séculos, de milênios de semeadura das criaturas humanas. Então eles têm que acontecer. Não é que as criaturas sejam menos importantes que eles, mas eles são criações das criaturas humanas, então tem que se dar. Aí parece que elas estão superadas, não. A semeadura é delas, é nossa. E aí vem a colheita infalivelmente. Plantou-se urtiga, urtiga se colherá. Se plantou macieiras, um dia haverá maçãs. E assim por diante. Mas dentro dessa série, nós temos falado sobre os profetas e o fim dos tempos, quer dizer, das transformações. Já expliquei aqui sobejamente que não se trata de fim do mundo. No final do Evangelho, segundo Mateus, Jesus fala que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está aqui, ó. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, ou São Mateus, conforme vocês preferirem chamar. É o capítulo 28, o último, do primeiro evangelista, diz assim. Versículos 16 a 20. Jesus aparece aos discípulos na Galiléia. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram. Mas assim mesmo, alguns duvidaram. É aquela história, nem vendo eu acredito. Alguns falam assim, não? Até hoje, né? Prosseguindo, versículos 18 e 20 agora. Jesus, aproximando-se, falou-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Viram aqui? O próprio Jesus derrubando fronteiras, no versículo 19 do capítulo 28 do Evangelho dele, o Cristo, segundo Mateus, que o Evangelho não é dos evangelistas, eles foram apenas, e nisso foram grandiosos, aqueles que anotaram as palavras e os exemplos do Divino Mestre. Jesus aqui derrubando fronteiras, mas para unir pelo amor, não derrubando fronteiras como Hitler invadindo a Polônia, ou Mussolini invadindo a Etiópia. Com Jesus, quem governa é o amor fraterno. O tempo vai mostrando à humanidade que ele, o Cristo de Deus, o divino chefe da humanidade, é uma conquista diária, uma descoberta todos os dias. Ele deveria ser o grande estudado, o grande analisado das universidades do mundo, porque ele não se encontra restrito, a sua ação não está jugulada às fronteiras das religiões. A sua luz, luz do mundo, como ele disse, tem que se derramar sobre a política, sobre a ciência, sobre a filosofia, sobre a economia, sobre o esporte, sobre a arte, sobre a vida pública e a vida doméstica. Porque ele diz aqui, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mais, este batismo de que fala Jesus é o batismo de fogo. Está claro no Evangelho que João Batista batizava com água, mas o próprio João Batista anuncia que após ele viria alguém superior a ele, do qual não era digno de limpar o pó das sandálias. E este Jesus traria um batismo diferente, de espírito e vida. E quando ele manda os seus discípulos pregarem a sua doutrina pura, sem fanatismo, a todas as nações, é evidente, e manda que todos sejam batizados, ele fala do batismo da sua doutrina, da sua palavra, da sublimação que ele traz ao conhecimento humano, desejoso de elevar-se, saibam os homens ou não. Por isso, quando no Apocalipse, no versículo 7 do capítulo 1, nós lemos: eis que Jesus vem sobre as nuvens e todos os olhos o contemplarão, até mesmo os olhos daqueles que o crucificaram. E todas as nações da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Por que se lamentarão sobre ele? Era um fato para todo mundo estar aplaudindo, porque não estudaram as lições, não seguiram os exemplos do mestre. Então serão como alunos reprovados, mas porque quiseram. Ah, mas e aqueles que nunca conheceram a palavra de Jesus, porque estão em latitudes e longitudes da terra, onde o Evangelho não chegou? Esses também se seguiram os bons caminhos do relacionamento fraternal entre os seres terrenos, estarão cumprindo os ensinamentos do Cristo. senão estariam condenados para todo sempre, e o criminoso dessa história seria Deus, porque teria feito com que nascessem em regiões onde jamais chegaria a palavra do seu filho unigênito. Estariam condenados a priori. E até a justiça humana, que é falha por ser humana, como dizia o profeta Isaías do Velho Testamento da Bíblia Sagrada, até a justiça humana não aceita um absurdo como este. Está condenado antes de ter nascido, ou está condenado porque nasceu lá longe, então não pôde tomar conhecimento da lei. A salvação vem para as criaturas segundo um critério divino, que nós estamos ainda lutando e lutando para aprender. Agora essa palavra aqui, esse anúncio da volta de Jesus sobre as nuvens, quer dizer, com toda a sua elevação espiritual, não podemos ter apenas a interpretação ao pé da letra. Sobre as nuvens do céu, que maravilha, virá. Mas também há um significado espiritual. Significa que ele vem com poder, grande glória e com toda a supremacia do seu conhecimento de que tanto necessitamos. Então a política, a própria religião, a ciência, a filosofia, a economia, as artes, os esportes, a filosofia, tudo receberá esse banho lustral, tudo receberá nesta volta triunfal do Cristo. É a volta da sua ideia. É como os batedores que vêm anunciando. Você vê um carro de noite vindo de longe, você percebe que vem um carro, não está ouvindo nem o som, por causa da luz que está lá longe. Mas a luz é mais rápida que o som, milhares de vezes. Abrir os caminhos para a volta triunfal do Cristo, anunciada no Evangelho, confirmada no Apocalipse, é também isto. Devolver ao Cristo, como queria Zarur, Alzira Zarur, saudoso criador da LBV, tudo aquilo que é dele, de forma que Deus possa fazer novas todas as coisas, como se encontra no Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Mas quem é que diz que Jesus vai voltar, hein? No versículo 8, do mesmo capítulo 1, nós podemos ler: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ao Apocalipse, nós podemos empregar estas palavras de João Batista. Referindo-se ao profeta Isaías. Vamos aqui ao capítulo 3 do Evangelho segundo Mateus. A pregação de João Batista. João Batista foi o precursor, que é o Apocalipse, um precursor de Jesus. João Batista da primeira vinda, o Apocalipse da segunda ou da volta do Cristo. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Porque assim foi anunciado por intermédio do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Era uma alimentação forte, porque João Batista era forte. Precisamos dessa alimentação em sentido simbólico para pregar o Apocalipse. Não faz mal ao nosso corpo. O corpo tem que estar são. Mens sana in corpore sano, diz o ditado antigo. Mas prosseguindo. Então saíam todos a ter com ele. De Jerusalém, de toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras! Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não comeceis a dizer entre vós mesmos: ora, temos por pai Abraão? Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada às chamas. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. No Apocalipse, como no Evangelho, Jesus volta com santos anjos para dar a cada um de acordo com as obras de cada um. Ainda no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho de Deus há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Compete a você escolher trigo ou joio. Somos nós que fazemos a escolha. Não é Deus, não. Trigo ou joio, somos nós que escolhemos ser. Bem, a verdade é que assistiremos, por fim, com a descida da Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, novo céu, nova terra. A elevação deste planeta de orbe de expiação à de regeneração. Para aqueles que sobreviverem, como diz o Cristo na carta à igreja em Esmirna, versículo 10, capítulo 2, se fiel até a morte eu te darei a coroa da vida, a esses que perseverarem até o fim, viverão num planeta regenerado. Isso não é doidice, não, hein? As coisas se transformam. Já houve muitos Armagedões, muitos Ais. Os três Ais já se repetiram várias vezes na história do mundo, desde a criação do mundo. Muitos impérios se desfizeram. Como é que o Império Romano chamava a sua capital? Deusa. E cadê o Império Romano? Cadê o Império Assírio? O Império Espanhol? O Egípcio? Onde estão? Sumiram num Armagedon para cada um deles. O lugar em que os reis combatem e morrem. Isso pode ocorrer rapidamente ou lentamente. Mas essa descida da Nova Jerusalém e a elevação das gerações sobreviventes nos esforços para se sublimarem é o grande fato da humanidade, singularizada na volta de Jesus. Trata-se da união das duas humanidades, dessas duas dimensões, para o que tanto nos alertou o saudoso Zarur. E haverá consequências notáveis em todos os setores da vida para a humanidade que houver perseverado na solidariedade humana, na solidariedade social e espiritual, sem o que não pode haver um povo feliz. Os governos do mundo poderiam resolver os problemas sociais todinhos. E as nações continuariam insatisfeitas, como ocorre no mundo aí, você vê, grandes nações e os povos insatisfeitos. Por quê? Porque sempre restará alguma coisa enquanto os políticos não entenderem que a sua missão também é sacerdotal. Quando eles compreenderem isso em todo o mundo, a política poderá deixar de ser vista em vários aspectos como um verdadeiro asco. Porque à frente de tudo aquilo que o homem realiza, deve caminhar o respeito que vem de Deus, que é amor. Para terminar estas palavras do Apocalipse do Cristo segundo João, no capítulo 1, versículo 7 e versículo 8, que nunca cansam a gente. Eis que Jesus vem com as nuvens e todos os olhos o contemplarão, até mesmo os olhos daqueles que o crucificaram. E todas as nações da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o A e o Z, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Por isso dizemos em grande voz: Deus está presente! Viva Jesus, o Cristo estadista, que já vem em nossos corações para sempre.